A maior referência em diversão. Tá matá. Agora com seu novo show audiovisual. Bora fechar! Isso tudo foi feito só pra você. Bora, meu Tamata! O Tamata daria dentada. O Tamata daria dentada. E é com muito carinho que estamos aqui no Festão do Independente. E a galera de fato começa a chegar juntinho no Peixão da Amazônia. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Temando levar os que você nunca ouviu. Eu sou o vai aquecendo, para aquecer tudo. Ele chegou. Os amigos do Trombetas, tomando todas aí no Peixão da Amazônia. Forte grande! Toda a galera do Palmeiras também tá ali comigo. Obrigado pela presença, galera do Vila Real também. Não poderiam faltar de jeito nenhum. Puxar o seu cabelo, te dá bastão na bunda. Olha a galera do NP Pescados, hoje eles estão a fim de doidar. Ei, bora doidar, bora doidar. Bora que o Iago chegou. As novinhas do Pará gostam de muito rock e tudo. As novinhas vai começar, a pressão vai começar. A pressão vai começar, a pressão vai começar. A pressão vai começar, a pressão vai começar. A pressão do Peixão vai começar. Pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar. Vai, vai, prostituta, ela é linda. Daliago, bora meu Peixão. Meu amigo Marilene tá ali junto com o seu maridão. Obrigado pela presença, tá aqui no Festão do Independente. Júnior, vamos junto. pescada amarela, direto de São Luís, pro coração de Jesus. E Dona Karina já tá na área também. Eu viajo nela, eu tiro onda amarela. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto, onde eu tenho uma foto, eu tenho uma foto, e as novinhas me adoram. Música do Elielson. Pop, as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu toma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. Empina o rabetão. Rabetão, rabetão. Empina o rabetão. Empina o rabetão. Para aquecer tudo. O Marinelson, um abraço pra você, meu mano. Tamo junto sempre. Do Palmeiras, pode crer! Vai, vai! Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Estancou? Acelera! 19 e 20 de outubro, 53 anos do Madureira Esporte Clube. Em coração de Jesus e a volta do Peixão da Amazônia. O apoio total da GDC. Vai ser, vai ser, vai ser mais. Mais pau. Galera do Trombetas, meu parceiro Adal. Adal, qual é a tua equipe? Adal, fala aí pro mim, maninho. Concentrado em frente, comando do Tamatá. Pra tu matou. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Tamo na live. Beijão. Acende, apaga, acende. Vai o Alacê. Para meu parceiro Robson, o rei do filé, Paulinho Bom. É o Peixão da Amazônia. A gente dando pontapé inicial em mais uma tradição. Festão do Independente aqui no coração de Jesus. Dois dias de muita festa. Lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava bebendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando um fuzil. Fala, Bretinho! Falei que tava na vida bandida. E dado que ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Eu matei o gatinho, tendo que te mirar. Tá começando, começando, começando, começando! Peixão da Amazônia chegou! Desse jeito, desse jeito, desse jeito! Juntinho! Como é que é? Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Me punha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. Pau, um abraço, meu mano. No luxuoso tá matar. Tem que ser assim. No luxuoso tá matar. Tá matar. Deixão tocar pra mim. Bora, saldo negativo, galera do Trombetas. Também tá aí do Mano Todas e mais alguma. Tamo juntos. Chega me dizendo pra eu aceitar e pedindo tempo. Mas ela não quer a separação da teu jeito. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Minha amiga Dora da família Arlindo, um abraço pra você. Eu quero ser Dora Lagão, Dora Cardoso, Bora Edson. Te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos! Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Vila Real! Viva de infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com o Peixão, vamos. Tá matar. Tá matar. Tá matar live. Os amigos do Palmeiras. Atrás da outra. Vem meu DJ agora. Ei, amor, essa tua beleza gera like. Olha só, olha só. O jeito que dança me envolve. Te quero e você vai ser minha nenê. Em outubro tá chegando o aniversário da Ficha Ficha. Comigo. Com o Peixão da Amazônia vai ser loucura demais. Eu vou ficar e prometo te amar. Vai ser lá no quilômetro 28. Vem pra é o Peixão, meu irmão. Peixão. Você sabe que eu te quero e prometo ser se... Próxima sexta, Arena do Teco. Sábado, Dois Corações. Vai ter. Domingo, Beiradão. Pode me chamar de amor. Sino de Vigia, loucura. Pode me chamar de amor, meu amor. Diz. Pode me chamar de amor, mon amor. Pode me chamar de amor, é, meu amor. certo! Negão da Pescada Amarela. Dona Karina do Aquário. Explode o bagulho. Fica pau. Fica pau. Estrutura audiovisual de vigia em toda a região. A temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Variago. Gingado, no gingado, vai. Vegetar. Bagulho louco. Bagulho louco. Bagulho louco. Aquecimento do Peixão! E a galera chega de invadido! Alô, meus metralhas, tamo junto! Cadê o Coyote, hein? Já tá por aí no meio! Fala, Coyote! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Bora, Mix! Lucinho Melo! Lucinho Melo! Agora! Da Mata Live! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse mesmo. Saiu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Meu amigo Adriano também tá ali com toda essa galera. Olha os amigos do trombeta. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Meu amigo Adão, Rogério, toda a equipe aí. Saldo negativo. Ei, oi, tamo junto. Como é que é? Vai! Solta o peixão agora! Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. Hello! Para rei do final, cadê o cinturine? Peixão da Amazônia! Iago Mix, Ivan, Elielson! Pescador! E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Safadão! Olha, meu parceiro André GDC também, bora André! Obrigado pela vida, meu irmão! Tá no luxuoso, tá no peixão! Enquanto chamam a atenção com chantão, eu sou vou com rei ao cintitão. Loja Havaí Surf Style. Tentam me hackear, mas não tem jeito. Loja Havaí Surf Style, onde você encontra as melhores marcas do mundo. É o Unidas Produções. Detona e agora. Bora, Letícia! Faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Me chamando de amor. Me chamando de amor. O Gabriel da Pólvora! E aí, maninho? Explode o bagulho! E a galera vai chegando invadindo! O pescador Iago vai aquecendo! Bora, irmão Metralha, estamos juntos! Olá, minha amiga NASA, comparece aí com o pintor na portaria, urgentemente. Alô, NASA! Comparece aí com o presidente do time, na portaria! Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. Beijão! O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Bora, saldo negativo! Mas isso não dá. Eu não tô com minha favela por nenhum. Como é que é? Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as petecas vêm em mim. Bora, Samara! Já fui feliz com ela. Fiquei com ela. Meu amigo Juniel, sua amiga Nilda também tá aí com a gente. Um abraço com carinho. Gente, na moral, o Iago vai tocando, a galera vai chegando, de um pouquinho em pouquinho vai chegando as equipes, os seguidores, o Peixão, e a gente tá só na primeira parte do Festão do Independente. Afinal de contas, são dois dias de muita diversão, de muita festa, tem o show do Tamatá, muita coisa boa, o Bigão também, e a galera chegando juntinho. Tirando barato com o Khan, falando que o Khan tá apaixonado. Aí ele fala, sai daqui, ó. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já valeu pra tu não se envolver. Marca para chover, marca para... Quem tu é, Khan? Nós é bandido e nós não namora. É só um pente, ali vai embora. É só eu vir pra tu caixota descer. Quando eu já desci, quando eu já desci. Não me compare de chatinho, pra exibir. Saldo negativo! Ele vai te amassar. te amassar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. O peixão! Ele vai te amassar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Vem, Rogério! Para se durir! É o negão, vem amassando, então sai da frente. O búfalo que tá chegando. Esse durinho já? Não olha, não fica apavorada. Não fique no caminho pra não levar chifrada. Na vida tudo passa pra um dia você aprender. Que tudo que desce só produção pode crescer. Então segura, e Onipunk no comando. É Fábio F. Capretino, diz aí. Tá tudo dominado no estado do Pará. Búfalo do Marajó, ele vai te amassar. Seja bem-vindo ao Luxuoso. O Luxuoso! Luxuoso! O gênio do Aladim. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca, minha mulher, vai! Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega. É o Luxuoso! Tô de Calvin Klein. E cabelo na reta, bigode fininho, de galvinho. E aqui no saldo negativo, também obrigado pela presença. Então no sul que eles dão valor. Que delícia, bebê. Lamba, sai. Olha aí, saldo, te liga, vai. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela

pitou oficial aí dos irmãos Metralhas. O Nilson e a primeira dama também. Um abraço do Iago pra vocês. Tamo junto. Fala de gol. Paulinho, bom. Real, tamo juntinhos! O Lucílio tá enrolando a gente no mijo, viu? Ainda não pagou o mijo ainda. Só manjando, viu, Lucílio? Aniversário da Ficha Ficha em outubro. Com o Tamatá. O som que eles não valou. Teve flores, teve espinho, amor pra dar e vender. Já fui notícia de rádio, já fui manchete pra ler. Meu amigo Beto Boi e o Adal também. Certo por aí, meu irmão. Um abraço do Iago. Galera do Trombeta, está todo mundo aí no Peixão. Toma, toma. O Adal é bom de caqueado, né, Adal? É pra quem manja, filho. Os palmeirenses. Manda um aí pro DJ Juan. Não pode dar uma moral pro Gabriel, que ele é desse jeito. É foda. Aí depois ele fica chorando. Tu me dá uma moral, né? Fala, meu parceiro Camilo. Peixão. Pra quem é bom de caqueado, caqueado. Vai, vai, vai. Da Mata Live, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Segura, Peixão. Olha o meu grande amigo André da Marília, fala André. Essa conquistora Martins, meu grande amigo Sassá, o Ivanis, toda a galera aí, essa galera gente boa, chegando aí no Peixão, bem-vindos! Bem-vindo, Sargento! Tá no Luxuoso! Ô, Luxuoso! Trazendo até você o que há de mais bonito e moderno no segmento automotivo. Para tocar sim, meu aquário! André GDC, vindo da GDC, está na área, meu irmão! Tamo junto, juntos! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpa. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou... Ser o pintor dos metralhas. É a melhor pintor da região do Salgado. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em ela. Sinto saudade de tudo. Bora, pescador! Mais um, quando te viajar um pouquinho no tempo. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Logo mais chega o Ivan pra detonar, apertar o play. Tudo no peixão. Sei que o dia está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Amor. Porque... Vamos lá. Tá por ali, Letícia. Com os versos que escrevi para um dia. Não tem fronteira pra elas, não. Passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Volta pra mim, aonde está. Toma da live. Traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Mariago! Aí, Iago! Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. O marcante! É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama. Sobrenome de NP Pescados, Bruna Santos, Negão da Pescada Amarela. Havaí Surf Style. Estúdio Gambiarra, meu parceiro Ted, Midback, tamo junto. Os amigos do Vila Real, desde cedo no Peixão. Três, dois, um, vai. Gente, por gentileza, você que tá com criança de menor na festa, a direção pede a compreensão de todos vocês que retirem as crianças, tá bom? Logo mais aí chega a polícia militar, conselho. E pra não ter complicações pra nenhum lado nem pro outro, é melhor evitar. Então, portanto, você que tem criança de menor, vamos retirar de dentro da sede, tá bom? E aí? Alô, meus metralhas! é a galera que é pressão, equipe referência aqui do Coração de Jesus. Já estão por ali, chegando de pouquinho em pouquinho, meu irmão. Fechando a Amazônia, tomando todas, todas, todas, todas. Aqui, no Tamatá. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te... Fala, meu coronel! Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. O Adal que estava com a gente domingo passado lá no 32. E hoje aqui, no Coração de Jesus, pode crer. Terceiro tempo! Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. E a galera chegando junto! Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Negativo confirmado, sábado, lá na Dois Corações, véspera do Ciro de Vigia, eles vão estar no aquário, meu irmão. Te amo, meu amor, tá Tamataibu, falou! Te amo por você, eu Geladão Real, a noite foi! Equipe Pitbull! Iago! Iago! Ei, Wallace, tá ao vivo aí, maninho! Lembra daquele sonho de amor? O que ficou não volta atrás. Hoje só machucar. Parceiro André fechado aí com o Sábio. Esqueci o que te falei, que não iria mais chorar. Dói o meu coração. Aqui o show é live. Noia de fogo, super pop. Com a equipe, esse coelho, te amei. E aí, Letícia? Hoje domingo tem a participação do Nandinho do Super Pop. No Tamatá. E um bigão de R$2.000. E o show do Beijão. Tamatá Live. O deixando a Amazônia. Vai, vai, vai. Do negativo, bebendo todas no peixão, no aquário. Sabe por quê? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Como é que é? O meu amor vou te dar. Ser um pintor. Lua, eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui, vem me amar. Eu sou Geneca. Eu sou Geneca. E o Juan tá no meio da família dele, meu irmão. Segunda-feira no Trombetas, né, maninho? E pra sempre eu vou doer. Galera do pote. Este é o peixão. Eu tenho uma explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. Mas eu não consigo. Lucine Melanie dos botões, no raso em mim. Estou de jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu peço 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã. Fã clube super pop. Aonde o bonde da humildade. Eu sou do Tapanã. Já estou na área, meu irmão, bem-vindo. Mas novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã da galera. Seja bem-vindo ao peixão da Amazônia. Eu sou do Tapanã da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Vem, meu peixão. Essa aqui eu particularmente é uma música que eu dou muito valor. Essa aqui é. Abre coração. dá o da maior valor. Parceiro do Iago, de velhos tempos. Pode querer dar, tamo junto, mano. Mega temporal, o fenômeno natural do sucesso. Bora, fechou! Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Um pouquinho de marcante! Pra dois, menos você, sou eu, vou viver o meu amor. E a galera chegando juntinho! Um mais um, pra dois, menos... Logo mais tem Ivan pra apertar o play! Aperta o play, Iago. Bora apertar, bora apertar, bora apertar, bora, bora, bora, bora. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Junto, galera do Vila Real. Essa galera que realmente a gente dispensa comentários. Estão aqui no Peixe Luxuoso. Pra você dizer mudei, não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Paulinho, chega aqui com o Irã no comando. Paulinho Boy. Te liga aí, ó. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. E em noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se. Beirão, tá aqui o cara, meu irmão. Se eu te peço, não demora, não. Essa saudade chama e vai embora. É para com a tua onda, bicho. Procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo, amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz, eu não consigo quase ver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo, amor. O Algerinho tá por ali, meu grande parceiro. Bora, metralhas. O monge da humildade. matar. Toma, toma, toma, toma.